Espaço Saúde, com Dimara Oliveira. Coluna Espaço Saúde, hoje nós vamos falar sobre a obesidade, que atinge um em cada cinco brasileiros. São dados aí apontados e divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 10 anos, a população obesa do país passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Essas são as informações dessa pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Sobre isso, mais uma vez, nós vamos conversar com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, doutor Hamilton Junqueira. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado você, Dimara, pelo convite. Doutor, eu pessoalmente fiquei assustada com esses números. Óbvio que a gente vem falando muito na coluna sobre isso, entrevistando o senhor muito sobre a questão da obesidade, mas os números são mesmo alarmantes no país, né? É, pois é, Dimara. Infelizmente isso é verdadeiro, né? Isso não só no país como no mundo todo, né? A obesidade vem se tornando uma pandemia, né? É uma epidemia generalizada. Tanto os países em desenvolvimento quanto os países ricos, quanto os países pobres, eles estão com uma incidência altíssima de obesidade, né? E assusta muito que tenham entrado também muitas crianças nos adolescentes também, né? Não é só nas pessoas adultas, não. Agora, doutor, esse excesso de peso, ele também cresceu 26,3% nesse mesmo período que a gente falou, de 2006 a 2016. 42,6% dos entrevistados dessa pesquisa foram considerados com excesso de peso. No ano passado, esse índice foi 53,8%. Ou seja, a gente está falando do que é atual, a gente está falando do que está acontecendo hoje, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, o que vem acontecendo é o que a gente chama da síndrome da civilização, né, Dimara? Nós estamos comendo muito, nós estamos gastando pouco e os fatores ambientais, os fatores comportamentais, além dos fatores genéticos, têm contribuído cada vez mais para o ganho de peso. E por que os fatores comportamentais? Porque hoje tudo é muito prático, né? Tudo muito à mão, né? Comida é muito fácil. Nós temos aplicativo para você comprar comida, né? No celular, né? Você escolhe o que você quer, o tipo de comida que você quer. Você não tem mais que caçar para conseguir a comida. Hoje, na verdade, você virou caça, né? A comida vem atrás de você, a comida é te oferecida de todas as formas, né? E a comida, de certo modo, ela é muito barata. Então, assim, as comidas que engordam são muito baratas, né? Principalmente o carboidrato, a massa, o pão, o bolo, o macarrão, a farinha, né? Isso, todas as merendas escolares hoje são muito mal escolhidas, né? Pelo nosso governante, nosso governo, né? Por exemplo, você pega uma escola integral, tanto da prefeitura como do estado, no meio da manhã é um almoço, né? No meio da manhã, 9, 10 horas da manhã, estão oferecendo macarrão, canjiquinha, né, arroz, feijão, quer dizer, chega almoço, almoça de novo, e a criança passa o dia inteiro ali naquela escola, sentada, assistindo aula, fazendo trabalhos, tudo, não tem gasto nenhum, fica só comendo, comendo, comendo. Virou uma diversão também isso, na maioria das casas, né? Já está relacionado com diversão a comida, né? Você convida alguém para ir na sua casa, você oferece um alimento. Se você vai na casa de alguém, ele te oferece um alimento. Se você quer comemorar alguma coisa, você vai comemorar num restaurante, né? Você vai brindar com uma bebida que é calórica também. Então, assim, e as comodidades, as amenidades que estão tendo a cada dia, né? Estão facilitando cada vez mais a gente sobrar caloria do que a gente come. Essa caloria não é queimada, não é utilizada pelo nosso corpo. E o grande problema disso tudo não é só a questão da obesidade. A obesidade, ela traz junto outras patologias. Está aumentando a pressão alta, está aumentando a incidência de diabetes, aumentando a incidência de pressão alta, de colesterol alto, que a obesidade traz junto todos esses fatores associados, né? O doutor, e o que assusta é que essa pesquisa divulga também que, por exemplo, aquilo que era meio que básico, né, feijão e arroz, o brasileiro deixou de comer, né? O consumo de feijão diminuiu 67,5%. Transição nutricional que o país passa é de desnutrição, né, que era uma situação que a gente vivia muito no Brasil, e agora com prevalência de obesidade. Como é que o senhor vê esse quadro? Isso é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Mas não quer dizer que o paciente obeso ele esteja bem nutrido, não. Porque, às vezes, o que causa obesidade não é a mesma coisa que causa uma boa nutrição. Porque o que leva à obesidade são os alimentos que são pouco nutritivos. São muito calóricos, mas pouco nutritivos, né? Então, a questão da merenda escolar, por exemplo, como a gente falou, né? Esses alimentos mais calóricos, como as massas, os pães, né? As farinhas, eles não são ricos em nutrientes, fibras, vitaminas, né? proteína, né? Então, assim, muitas das crianças, adolescentes, os próprios adultos estão obesos, mas não quer dizer que estão bem nutridos, não. A gente vê muito isso, pacientes obesos e com doenças secundárias, é uma desnutrição intrínseca mesmo. A estatística mostra que tem muito, é maior o número de pacientes obesos do que desnutridos. O certo mesmo é prestar mais atenção ainda, né? Redobrar a atenção. É, exatamente. A sociedade que vem tentando melhorar a sua alimentação, a gente que trabalha em consultório, né, com muita gente, o dia todo, há anos, a gente tem visto muito isso, a preocupação tem aumentado, né? As pessoas estão começando a questionar, pô, mas será que isso é bom mesmo? Será que isso é legal? Poxa, por que eu vou comer isso tudo? Para que eu preciso comer tanto no almoço? Para que eu comer tanto no café da manhã? Eu não gasto nada, eu fico o dia inteiro no consultório, no escritório, né, na frente do computador, não tem gasto energético nenhum, ainda vou comer de manhã, no meio da manhã, almoçar, lanchar, jantar, ceiar. Para onde vai essa comida toda, essa caloria toda? Vai virar gordura. É o que está acontecendo, esses dados aí do governo mostram claramente isso que a gente observa no dia a dia, no nosso consultório. Nós conversamos na coluna Espaço Saúde de hoje com o professor de pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, doutor Hamilton Junqueira. Obrigado, doutor. Obrigado a você. Um abraço.